Salve, estamos no ar, podcast Desobediência Sonora, edição 79. Nessa edição, bem diferente das todas as outras que gravamos anteriormente, essa vai ser uma cobertura sobre o festival de rua, que aconteceu ali na praça, em frente ao terminal de busão da Lapa. Esse festival de rua, ele teve como objetivo problematizar a luta pelo transporte na cidade e contou com a organização do Núcleo Noroeste, do MPL, a Casa Mafalda, o Núcleo Audiovisual Maria Lacerda de Moura, a Fanfarra do Mal, o Desobediência Sonora e ainda com a apresentação do Chavões. Bom, para acessar todo o conteúdo do Desobediência Sonora, facebook.com/desobediencia sonora, desobediencia sonora.milharal.org e o canal do YouTube Desobediência Sonora. Aqui a gente está fazendo o festival, né? Como eu conversei com boa parte das pessoas aí na fila, enquanto o ônibus for desse mesmo jeito, enquanto a prefeitura pagar por número de passageiro transportado e não pelo custo do sistema de transporte, o ônibus vai continuar lotado, não tem outro jeito. Porque quanto mais gente está no ônibus, mais o empresário ganha. E aí não tem ônibus quando o empresário não quer, quando tem menos gente, não tem ônibus. Assim como domingo, não tem trem, porque a lógica é transportar o máximo de gente possível. Levar as pessoas para o trabalho, mas levar as pessoas para se divertir, fazer outra coisa com transporte, aí não pode. Você quer usar o transporte com outra coisa, você não pode usar. Enquanto for o transporte for gerido para a gente não poder usar, enquanto não forem os usuários e usuárias que decidirem sobre o transporte, enquanto o transporte não tiver voltado para o interesse das pessoas que utilizam o transporte, ele vai continuar sendo ruim, ele vai continuar sendo caro e vai continuar até o transporte de fim de semana. Porque o transporte é feito pelos empresários, é feito para os patrões, não é feito para a gente. Não é feito para a gente que usa todo dia. A gente só importa pagar, a única coisa que a gente faz com o transporte é pagar. E pagar para o lucro desses empresários. É por isso que a gente acha que tem que ser diferente o jeito que o transporte é organizado. É por isso que é importante todo mundo se mobilizar, se organizar em cada bairro, em cada local de trabalho, para mudar o jeito que o transporte é organizado. A gente é um movimento Passe Livre, que é um movimento que se organiza na cidade inteira. A gente é um movimento Passe Livre aqui da região noroeste, que faz trabalho na Lapa, em Pirituba, em Perus, para mudar o jeito que o transporte é organizado, para mudar o jeito que o trem é organizado, para mudar o jeito que o ônibus é organizado. E hoje, o movimento Passe Livre, que é um movimento que já existe há mais de 10 anos e luta contra a existência da tarifa e por um outro transporte, a gente está fazendo aqui esse festival de rua contra a tarifa e contra as catracas, em parceria aqui com a Casa Mafalda, que é um espaço autônomo aqui da Lapa, que faz várias discussões bacanas. Quem quiser conhecer mais, vale a pena procurar no Facebook também, passar ali na Casa Mafalda, fica na Clara. A gente está fazendo aqui a atividade e agora... Chavões. Obrigado. É, com os Chavões, que vão aqui fazer uma apresentação pra gente de rap. É isso agora. Chama os camaradas aqui, pode pegar o microfone. Vários eventos, São Paulo hoje, a rotina que você enfrenta, como é que... Pode falar do Luke, se não passa. Acho que à vontade. Tá bom, é... Aproveitar, fazer a denúncia, sou estudante de direito, sou estudante através do FIES, 100% do FIES, e teve a questão do passe livre estudantil para quem é FIES, quem tem baixa renda, que a gente vê nas faculdades hoje, principalmente das periferias, que tem muita gente da periferia, e a galera não tá conseguindo esse passe livre estudantil. Você liga na SP Trans, você liga pra prefeitura, vem aqui no posto da SP Trans, e eles não sabem como fazer, como orientar as pessoas. Nem a própria faculdade sabe como orientar os estudantes a conseguirem esse passe livre estudantil. E a gente vê que a maioria da galera que estuda em universidade, da galera da periferia, é a galera que estuda em universidade privada. É bem diferente da realidade das universidades públicas hoje no país. Então a gente vê um descaso aí com o estudante, houve toda a publicidade da prefeitura e agora do governo do estado, falando que a gente tem um novo direito, que a gente vai andar à vontade. por ônibus, metrô e CPTM, e não é verdade. O ônibus de péssima qualidade, 6 horas da tarde, todo mundo se esmagando aí pra andar de ônibus, pra andar no metrô, a galera que precisa trabalhar, sai do trabalho, vai direto pra faculdade, chega cansado na faculdade e não tem nem tempo direito pra assistir a aula porque tá cansado só do transporte público. A gente vê esse descaso que acontece aí em São Paulo, em vários estados, e a galera se revolta. Essa semana a gente teve um caso aí dos trens que pararam, da chuva para trem, para ônibus, para tudo, e a galera se revolta e vamos chamar a população de vândalo. E não é bem isso que acontece. Vândalo é o estado que cria esse descaso, e R$3,50 é muito caro, pesa no nosso bolso. Para quem ganha um salário mínimo aí, é pesado você tirar no mês R$200, R$300 aí para andar de ônibus. E é isso daí, a gente se revolta, a gente quer transporte público gratuito e de qualidade, com certeza. Então, hoje aqui eu e uma galera tá aqui nessa intervenção do sobre a passagem, né, sobre o passe livre e o aumento das tarifas na Lapa, né, aqui na praça frente ao terminal, né, e o que é a nossa mobilização ainda continua, né? A repressão foi grande, mas a mobilização de rua continua. Está acontecendo uma intervenção com shows, e a manifestação vai continuando. E a gente é do núcleo Maria Lacerda de Moura, e a gente vai fazendo esse trabalho de ajudar e de divulgar todos esses acontecimentos e a luta que vai se retomando novamente, né? Mas e a situação? Está cheio de passar rapidinho? Então, eu vejo o pessoal passando mais sufoco, mas eu sou privilegiada, né? Então, às vezes eu tô, já viajei já 5 horas sentado, já tô cansado de ficar sentado, e eu até quero ficar um pouquinho em pé. O pessoal, senta aqui. Chega depois de uma certa idade, você não consegue mais ficar em pé. Sempre tem alguém que vai puxar a cadeira, senta aqui, Tiago. Então, mas eu realmente é complicado, né? Esse negócio de não ter condição sempre, né? Eu acho que ela sufocou agora mesmo. Eu já tô moçando pra ir embora, porque chega lá no canto do meu pai, né? Nem figura, não vai entrar. E fecha tudo. Fecha padaria, fecha delegacia, fecha tudo. Fecha aí cedo, fico, né? Na rua. Fica nada aberto. E não tem mais produção mesmo. Não tem jeito, né? Não tem como andar, porque é muito longe. Então, realmente, eu acho que precisa melhorar bastante. Meu filho mesmo, ele tá sem trabalhar. Por quê? O emprego que ele arruma é das 5 da meia-noite. Aí ele sai meia-noite, tem que ficar até 5 da manhã esperando o metrô. Mas mesmo que tenha esses ônibus por tudo agora, pra ele não adianta muito, porque o trem só vai começar 4h30. Né? 4h, 4h30. Então ele chega em casa 7h10 da manhã pra dormir, comer, fazer tudo, tem que fazer pra sair de novo de casa 3 da tarde. Você acha que tá bom? Não aguenta. Aí fica em casa lá jogando videogame. Porque, né, até a gente conseguir mudar pra cá, pelo menos, pra quem depende de transporte público. Se eu tivesse motocicleta, 40 minutos eu tava aqui entregando o negócio pro senhor, né? Assim eu demoro, às vezes, 3 horas pra chegar. De Suzano até lá, a senhora costuma demorar 3 horas. 3 horas, porque sai de um e, né, sai de um e sobe no outro, tem que trocar em Guaianazes. Lá em Suzano, agora mesmo, lá em Suzano eles estão consertando a estação, né? Reformando lá, fazendo a estação nova. O que acontece? Eu fiquei lá, tinha um trem, sabe esses trem de minério? Ficou lá fazendo manobra lá uns 25 minutos. Quer dizer, esses 25 minutos eu cheguei aqui atrasada no meu compromisso. Enquanto tá lá o trem fazendo manobra, ninguém passa. Esperar a documentação do trem. Quer dizer, 3 horas, se der tudo certo, né? Difícil, hein? Tem que torcer pra dar certo aí. Tá bom? Fechou, é isso. É só aparecer aquele grande população da estrutura, atrás de trás. Quem quiser aparecer junto com a gente vai estar fazendo uma atividade para trocar ideia, para a gente saber o que a prefeitura está planejando. Várias mudanças no nosso sistema de transporte de ônibus. Será que vai mudar para melhor? Será que os ônibus vão ficar mais vazios, que vai ter mais carro na rua? Será que os cobradores e motoristas vão ter emprego ainda, que não vai ser demitido? Será que vai ter mais carro na rua? Mais conforto, mais segurança para a gente? Vamos ver o que a prefeitura está planejando para nós. 20 ônibus de madrugada, com várias mudanças desse bilhete único novo de aumento da tarifa, tem bilhete mensal. Vamos ver se isso muda alguma coisa, se melhora para a nossa vida, se melhora para o nosso esquema aqui, para a gente viver e trabalhar nessa cidade, correto? Dia 14, perto do terminal Pirituba, do lado da estação ali. Quem quiser aparecer, a gente já troca uma ideia, já tira a ação, já parte para abaixo assinado, já parte para a manifestação, para reivindicar. E para mudar esse transporte de uma vez por todas, que a gente sabe que está muito ruim, correto? É isso aí, muito obrigado a quem está aqui ouvindo, comparecendo. E quem, por uma infelicidade no destino, está nessa fila horrível. Boa sorte, gente. Boa noite. Meu nome, eu sou o Suna, da Casa Mafalda. A gente tá aqui junto com o MPL nessa atividade rap contra a tarifa e contra. E falando sobre o transporte público também. Estamos com a Fanfarra do Mal, Extinto Favela e Chavões, que é o grupo de rap. E a gente faz parte, como coletivo gestor da Casa Mafalda, do. A gente está fazendo parte da frente da Noroeste, de luta contra a tarifa e pelo transporte de qualidade. E a ideia desse evento foi fazer uma atividade cultural para panfletar e dialogar com a população aqui da Noroeste, que passa Terminal Lapa e tudo mais. E é isso aí, a gente tá somando aí com a galera. Qual a importância aí dessa atividade? Ah, são várias, né? Primeiro é a tomada do espaço público, que na verdade não é espaço público, devia ser espaço comum a todos e não é. A gente utiliza só como passagem. Isso não é um espaço que de fato é nosso. E vir aqui tocar uma bandinha e tocar um grupo de rap é muito importante. Quer dizer que é nosso sim, que a gente vai se apropriar, que a gente vai utilizar e que a gente é que dá as regras de como isso acontece. E também para chamar atenção para a galera das lutas que não acontecem só no centro, né? Que acontecem na região noroeste, por exemplo. Que é quem mais sofre com o barato da tarifa, né? Quem tá no centro quem tá no centro se locomove a pé, sei lá, de táxi, uma galera rica. A gente não, da periferia que precisa do transporte. E você acha do transporte público, o preço da tarifa e tal? Ah, tá osso, né? Não, é sério. R$3 já era bem complicado pra gente, né? Pra quem é trabalhador. Hoje, pra você ir e voltar de um lugar, você paga mais de R$10, assim. E R$7, sei lá. Se você for pegar metrô, já dá uns 10 por dia, assim, de ida e volta, né? Então, é bem complicado e eu acho que a gente sente no bolso, né? Esse tipo de atividade, como a Elô falou, é importante pra visibilizar isso, porque as pessoas sentem, na verdade. Eu acho que elas sentem no bolso, elas sentem na vida delas, porque o transporte é cheio, são poucas linhas, não atendem todas as regiões. E aí a prefeitura vem com esses discursos de passe livre para estudante, tem algumas melhorias de colocar ônibus à noite, mas isso ainda não é o suficiente para resolver o problema de transporte. Eu não sei se colocar ônibus à noite, por exemplo, vai diminuir a quantidade de frotas durante o dia, por exemplo, em horários de pico. Isso é um problema que as decisões são tomadas e a gente não tem conhecimento de toda essa parte dessas decisões e ficam como paliativos, né? Como calabocas, assim. Eu acho que a gente não tem que parar de discutir, né? Daqui a pouco em março começa a discussão das licitações de transporte, eu acho que a gente tem que ficar atento para isso. E essas atividades servem também para chamar as pessoas para essas discussões. Acho que é isso. A gente, como espaço autônomo, a gente acredita na importância de espaços autônomos pela cidade, de organização política, de centros sociais, e fazer um intercâmbio com outros lugares da cidade é muito importante. Fica muito difícil pra gente conversar com a galera do ABC, por exemplo, com o pessoal da periferia, de Embu, que a gente tem contato e tal, porque 3,50 é muito caro. Pra gente pra lá, eles vêm pra cá. Então isso é uma coisa que influi em todos os sentidos da vida da cidade. Não só você trabalhar, então, ou então pra você estudar, para ir para escola, como se educação fosse só educação institucional. Então, educação é a gente ir também somar com outros grupos e não é nem, não tá nem perto do suficiente esse passe livre. Então por isso que a gente tá aqui também junto com o movimento Passe Livre, o Fanfarra do Mal e todo mundo que tá somando, os independentes e todo mundo. Isso aí. Concordo. Bom, é isso aí. A gente tá aqui na participação de mais um evento aqui na Lapa. Esse evento pelo Passe Livre. A gente é do movimento punk, da Zona Oeste. A gente soma com a galera do centro, soma com a galera do subúrbio também. E estamos nessa luta porque a gente acha mais do que digno, né? Um transporte chamado público, ser público de fato pra galera. A gente acha o limite do banal a partir da hora que a população já demonstrou força pra derrubar uma tarifa, a população não continuar na rua e não demonstrar sua força pra reivindicar os seus direitos diretamente, que seria o desse transporte público, entre outros, né? Mas aqui na questão hoje é esse. E a gente fica revoltado a partir da hora que a gente vê uma passagem de ônibus subir em 50 centavos e tirarem 6 mil ônibus das ruas. E é uma confirmação que eu tenho dos próprios trabalhadores das empresas de ônibus de dentro me falando essa informação. Então você vê evidentemente que é tratar a gente que nem gado, ficar dentro de uma lata de ervilha, preso, sem conseguir nem respirar, com menos ônibus nas ruas, aumentando a passagem para aumentar lucro, para a burguesa encher o bolso de dinheiro, enquanto a população passa fome para poder pegar ônibus. Isso é uma coisa ridícula, a gente sempre vai estar na rua contra isso. Então eu dou aqui minha palavra, que eu espero que a população mostre a sua força e vá para a rua mesmo, como já foi antes, e não só deixe derrubar por 20 centavos. Falaram que não era por 20 centavos, não é por 50 centavos, é por direitos, e é isso mesmo. É por isso que eu tô na rua até hoje, é por isso que todos nós temos que estar. Aqui é o Wesley, punk de subúrbio. Aqui eu vim falar porque a gente tá aqui na rua. A gente tá aqui na rua pra abrir uma roda de conversa com o pessoal, se comunicar com o pessoal o porquê do aumento das passagens, o porquê de terem tirado 6 mil ônibus das ruas, pra aumentar os lucros com o aumento da passagem, com a retirada desses ônibus das ruas. E a gente vai estar na rua aqui sempre, sempre, e a gente conta com o apoio da população. E é isso aí. Você acha de rolar show de rap assim, debate com a galera e tal? Cara, isso é mais do que interessante, porque não, nem só show de rap, como outros tipos de música rolam aqui também. E isso chama a atenção da população pra mostrar que a gente tem várias formas de se manifestar. E essas pessoas têm que entender que a gente tá do lado delas. E a gente tem todos os tipos de música, que o tipo de música que qualquer um gostar, o funk que for vir aqui tocar, o punk, o hardcore, o rap, o samba, o que for, tem que ter resistência de todos os lados. Não é só de uma ou outro tipo de música. A resistência é da população que sofre todos os dias na mão do capital, na mão da especulação, na mão do governo. Então a gente tem que estar sempre unido para isso. E isso aqui nada mais é do que um ato de juntar a população, de juntar os trabalhadores, mostrar que estamos lado a lado. Isso aqui é lindo. A arte anda junto com a política. A partir do momento que um grupo vem aqui e canta, ele está dentro da cena, mostrando o ideal que a população tem que ter para se manifestar, para se mobilizar contra esse governo, contra tudo isso que está sendo imposto para nossa sociedade, para nossa população. E é por isso que estamos na rua aqui. Então, a gente está aqui na Lapa hoje, nesse festival aqui, nesse ato, festival importante, para dialogar com a rapaziada aqui. Tá todo mundo, a gente está vendo uma fila imensa aqui, os trabalhadores saindo dos seus empregos, indo para casa e ainda tendo que passar por isso, né? É importante esse diálogo aqui. Teve os camaradas aqui do rap, fizeram um som, agora tá rolando a fanfarra. Eu acho que isso aí a gente tem que fazer cada vez mais, fazer nos terminais, na Lapa, fazer terminal Pirituba, fazer na Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, e trocar essa ideia, porque indignado a todo mundo, né? E a gente tem que tentar se organizar cada vez mais contra esses ataques dos governos, sejam governos petistas, PSDBistas. Governo é governo, e é sempre a única resposta que eles dão pra gente é repressão. repressão e repressão e repressão. É isso aí, valeu. Tá aqui com o pessoal da fila aqui pra pôr o bilhete único, perguntar mais ou menos quanto tempo que eles estão aqui na fila. Quanto tempo que vocês estão mais ou menos aqui nessa fila pra comprar o bilhete único? É, agora fez duas horas. E é sempre assim ou hoje é um dia típico? É que é a primeira vez que eu venho aqui, porque o meu deu problema de estudante. Aí disseram que eu só posso vir aqui, tirar aqui. Sim. E é o passe estudante de esse novo, que eles chamam de passe livre. Que teve que mudar. Não, eu tinha um e ele não aceita mais. Disseram que tinha que ter o desenho lá. E tá difícil de tirar? É fácil? Como que é o site pra pedir? Não, o site tá complicado. Cai sempre. É, demorou pra disponibilizar. Eu não consegui pegar a conta ainda. Eu tô pagando integral desde o começo das aulas. Vocês acham aí desse passe livre para estudante? Vocês acham que funciona ou tinha que ser ampliado e tudo mais? Então, eu acho que isso é um tapa-buraco. É só uma forma do governo dizer que está fazendo alguma coisa. É sempre o mínimo. Ele sempre vai fazer o mínimo e sempre vai fazer para que você pense que está acontecendo alguma coisa. Mas não é uma mudança efetiva, porque o cara estuda, faz uma faculdade, 4 anos. Depois ele vai trabalhar, vai viver a vida dele e aí? Aí ele tem que pagar de novo. Eu, por exemplo, não estou estudando nesse momento, mas eu quero também sair, eu quero usufruir da liberdade de ir e vir dentro da minha cidade e não posso fazer isso. Dentro da minha cidade eu pago uma tarifa, dentro da cidade de São Paulo eu pago outra tarifa. Eu acabo gastando mais para ir e vir do que dentro da... indo num show, indo num cinema, num teatro. Então eu acho que preciso melhorar a liberdade de acesso, porque a gente tem esse direito de ir e vir, mas a tarifa acaba influenciando, acaba te impedindo de poder fazer isso. Agora que esse passe deles, na verdade, só foi uma jogada pro pessoal estudante não protestar, né? Porque a massa mesmo é estudante, o trabalhador não tem tempo de sair do seu trabalho ou faltar no trabalho para ir na manifestação. Quem vai é estudante, né? Que tá, estuda de manhã, tem a tarde livre, ou usa a tarde ou a noite livre para fazer o protesto. Então acho que foi meio que para calar a boca assim, de muito estudante que faz os protestos. Eu acho que foi isso que eles pensaram, porque foi bem na época que eles aumentaram a tarifa. Então não, essa ideia não veio antes de aumento da tarifa. Usaram o dia que aumentou, já falou, ó, aumentei para 3,50, mas vou dar o passe livre para o estudante. Eu acho que foi uma jogada mesmo, pra conter, pessoal. Pô, obrigadão, hein, gente. Por aqui, Pebeck, vocalista da banda Chavões. Acabamos de participar aqui, eu e o Fábio, na formação rap, num show aqui no Terminal Lapa agora. E satisfação total, porque o evento tem tudo a ver com a nossa proposta, a nossa ideologia, o que a gente pensa e acredita. Aí recebemos o convite do Fernando, do Desobediência Sonora. Ele sempre está convidando a gente para os eventos. A gente, desde primeira, já aceitamos, porque sabia que tinha a ver com a nossa causa e já conhece o nosso som também. Chegando e acabamos de tocar, satisfação total em participar, o movimento Passe Livre também presente aí. Enfim, na verdade a apresentação nossa foi específica pro movimento Passe Livre, pelo que vem acontecendo. A gente, quando eu recebi o convite, eu tava conversando com o Fábio também, com os demais membros da banda, a gente tava falando desse tema, né, do movimento Passe Livre, da manifestação, em todo o tema que envolve. Aí a gente tava comentando e falando, meu, como que pode ser 3,50 no transporte, as condições que é precária e as demais coisas que vem enfrentando, mas enfatizando mais nesse tema do transporte público. A 3,50 é impressionante. E assim, a gente tem que acordar, correr atrás mesmo, enquanto é tempo, enquanto é hora, e fazer a mudança, fazer acontecer, não aceitar. Inconformismo total, porque se a gente se conformar, se a gente abaixar a cabeça, eles vão colocar 5, 10 reais, a gente vai ser obrigado a pagar. Então é isso aí, tamo junto na batalha para reivindicar nossos direitos, correr atrás e fazer a mudança, a transformação. Bebeck, em nome da banda Chavões, aqui falando, agradecendo todo mundo aí, ó. Movimento Passe Livre, Desobediência Sonora e todos envolvidos aí. Se eu esqueci de alguém, que me desculpa aí, mas é isso aí, tamo junto e até os próximos. Valeu! Meu nome? Meu é Vitor, dos Santos, Movimento Passe Livre. O movimento que é pra falar, né? E aí, suas impressões sobre hoje, a atividade, o que que rolou? Ah, mano, ó, vou ser sincero com vocês, que vocês são brother, correto? É... Agora há pouco a gente tava falando, antes da atividade começar, né? Aqui que vocês. A gente tava conversando entre a gente aqui, os militantes do movimento Passe Livre, de 0 a 10, como que vai ser essa atividade, né? O pessoal viu, olhou pro céu, vai chover, porra, essa atividade vai ser zoada, né? Acho que eu dou um 2, um 3. Mas tinha gente falando, não, essa atividade vai ser 10, não sei o quê. Porque acho que a ideia de hoje foi mesmo assim: aproveitar que esse lugar tem movimento, correto? Trocar ideia com as pessoas, fazer uma panfletagem. Mas não só fazer uma panfletagem simples, a ideia de hoje foi pegar o som da Fanfarra do Mal, que são apoiadores, pegar essa estrutura aqui, o pessoal da Casa Mafalda, mano, deu uma força bacana aí. Pegar essa estrutura que vocês deram de força de filmagem, de fotografia, entrevista, essas coisas. Juntar tudo isso, né? Os apoiadores, juntar o apoiador do pessoal do som do rap que veio aqui, que é o Chavões. Enfim, juntar tudo isso e gerar uma agitação, uma movimentação, para a partir disso as pessoas verem, a gente entregar panfleto, trocar ideia, etc. E nesse sentido, quer dizer, não foi um negócio grande, não foi uma manifestação de 40 mil pessoas, nada disso, né? Mas foi um negócio que valeu a pena, porque a gente trocou uma ideia, sabe? E vai trocando ideia, vai distribuindo, vai passando a mensagem de um por um, a gente passa por coisas impressionantes, como, por exemplo, ver uma senhora chegar aqui, sabe? Que a gente não imagina, a gente acha que movimento social é mais estudante, essas coisas. Ver uma senhora aqui de 40, 50 anos, fala, não, beleza, eu vou lá, vou chamar minha filha, vou pra reunião de vocês, e é nessa situação em que a gente vê que vale mesmo a pena ir trocando ideia com o pessoal, passando mensagem e fazendo atividades, roda de conversa, debates e ações mesmo, sabe? Colar cartazes por aí, fazer esse tipo de coisa que a gente fez hoje com música, com o microfone aberto pro pessoal vir falar, que veio até uma galera veio falar no microfone aberto. Negócio mó bacana. Então, nesse sentido, o que eu vi hoje foi um negócio bem produtivo. É claro que cada lugar tem as suas características, né? Não dá pra gente querer achar que os transportes vão mudar de uma hora para outra. Não adianta a gente achar que os transportes vão mudar de uma hora para outra. A gente tem que ir conversando, trocando ideia, indo aos poucos. Isso pode durar vários anos. Até porque o movimento Passe Livre está aí há 10 anos, lutando por transporte. E o que a gente fez não foi suficiente para que melhorasse mesmo, para que a tarifa zerasse mesmo. Mas é lógico que porque a gente lutou e porque a gente pressionou, algumas coisas estão mudando. Tem faixa de ônibus, tem algumas passagens para os estudantes andarem de graça durante o mês, o passe escolar lá. Mas só isso não é suficiente. A gente sabe que essas coisas são pouco, é migalha. É o que eles vão dando de pouquinho em pouquinho para a gente se calar, para algumas pessoas ficarem conformadas. E isso se somando às preocupações que as pessoas têm no dia a dia, de trabalho, de escola, de cuidar da casa, etc. Também não dá pra gente esperar, a gente do movimento social, esperar que todo mundo se mobilize e fique. Então a gente vai aos poucos. Agora não foi exatamente a revolução que tava acontecendo aqui, mas foi um negócio muito produtivo, muita gente trocando ideia, muita gente se expressando e muita gente indignada, né? Porque isso aí que a gente vê, os problemas são o dia a dia, esses problemas de transporte é o dia a dia, as pessoas vivem isso o tempo todo. Acho que o Suna falou pra explicar, né, o que é a Comissão Noroeste. É o seguinte, né? O Movimento Passe Livre aqui em São Paulo, o Movimento Passe Livre existe em vários lugares do Brasil, né? Várias cidades, acho que é mais ou menos umas 16 cidades, né? Niterói, São Luís do Maranhão, Natal do Rio Grande do Norte. Existem vários coletivos do MPL. Alguns mais ativos, outros menos, né? Cada lugar tem a sua situação, etc. Aqui em São Paulo a gente se divide em comissões regionais, de atuação regional, porque São Paulo é uma cidade muito grande, né? Aí a gente, para focalizar os trabalhos, para focalizar as trocas de ideia, reuniões, etc., a gente faz reuniões regionais, né? E aí tem lá o pessoal que vai, semana que vem, vai puxar um ato em Parelheiros, vai puxar um ato. Aliás, o ato em Parelheiros vai inclusive reunir gente de três bairros lá, que é Marcilac, Barragem e Parelheiros, lá no extremo sul da cidade, que é o lugar que o pessoal não tem ônibus, tem que andar quilômetros, assim, tem que andar durante horas para chegar até o ônibus mais próximo. E inclusive o pessoal diz lá que as mulheres, elas é menos seguro, inclusive para as mulheres, né? Que questão de assédio, essas coisas, porque voltando do trabalho tá escuro, tá sozinha, essas coisas, sabe? Então é uma situação bem precária que eles vivem lá. Vão fazer uma manifestação na semana que vem, que é, por exemplo, os militantes do Passe Livre que estão atuando lá junto com as pessoas do local, contra as pessoas que lutam por transporte lá, né? Que não é só o movimento Passe Livre que, que faz luta por transporte, uma galera faz, né? E aí, a gente, e aí vai estar rolando lá essa semana lá no Extremo Sul, né? E enfim, tem várias comissões regionais que estão fazendo atuação regional do movimento Passe Livre. Uma delas é a Comissão Noroeste, que é aqui essa região do ônibus verde claro, aqui a região segundo a SP Trans, a número 1, né? Onde fica Pirituba, onde fica Pirituba, onde fica o Jaraguá, Taipas, até mesmo a Lapa. A Lapa é um centro local aqui da região noroeste. Enfim, e a Comissão Noroeste, esse ano, a gente está planejando fazer uma atuação no bairro de Pirituba, né? Já que a região é muito grande, para a gente não dispersar, para manter o foco, né? Porque a gente não tem perna também para cuidar, para querer fazer querer fazer luta por transporte em todos os lugares, né? Então a gente focou em Pirituba e focou no tema do trem. É porque as pessoas que moram em Pirituba usam bastante o trem. É lógico que tem localidade de Pirituba, precisa de ônibus, etc. Mas se você está em Pirituba, em qualquer lugar, mesmo que precise de ônibus, e você quer ir para a região central, o trem geralmente é uma opção. Mas não que seja a melhor opção, é a menos pior. Porque a gente sabe que existem vários problemas relacionados a domingo não tem trem, domingo todos os domingos, a maioria dos domingos, o trem fica interditado aqui na linha 7 Rubi. Domingo que teve trem na linha 7 Rubi foi domingo de eleição, né? É problema relacionado, por exemplo, quando não tem trem, eles colocam o ônibus Paese, que o ônibus faz não acessa certas estações, o ônibus só acessa 3 estações ao longo de uma linha que tem dezenas de estações, certo? Problemas relacionados a só tem acessibilidade para quem é deficiente, para quem não pode ficar subindo e descendo escada em 2 estações da linha 7 Rubi inteira, só tem acessibilidade em 2 estações, ou 3, que são as novas, né? A Franco da Rocha, a Vila Aurora e as estações que tem baldeação, que não são só da linha Rubi, né, que é Barra Funda e Luz, lá no Centrão, né? Mas porra, de uma linha inteira 4, né? 2 não, foi 4. Falei errado, né? Então, é uma situação com vários problemas, além do que se você entra nesse trem aí às 7 da noite, que é os picos, né? 7 da noite, ou lá na Uninove da Barra Funda, que tem o pico quando eles saem da aula, que é 10, 10 e meia, pá. É impossível. É impossível entrar nesses trens, esses horários, né? Então a Comissão Noroeste tá com esse... falei demais, né? Não, se você quiser cortar lá pro pessoal falar, ouvir melhor, mano. Então a Comissão Noroeste tá com essa ideia aí. No dia 14, a Comissão Noroeste do Movimento Passe Livre vai fazer uma atividade aberta. E essa atividade é para nós trocar ideia com as pessoas do bairro sobre o que a prefeitura vem planejando. Várias coisas mudaram no sistema dos ônibus aqui de São Paulo e várias coisas ainda vão mudar. Se algumas coisas melhoraram, etc., a gente sabe que isso foi pressão de luta, foi pressão popular para melhorar, né? Porque se a gente não reclama, eles não fazem nada. Só que a gente sabe que se depender deles, se depender de tudo que eles vêm planejando, as coisas vão piorar. Por quê? Por exemplo, a prefeitura contrata as empresas de transporte, essas aqui a gente vê, Santa Brígida, Gato Preto, a prefeitura contrata eles, certo? E a prefeitura paga todo mês um dinheiro pra eles rodarem, pra eles rodarem os ônibus, fala, não, ó, você tá contratado aqui, tô te pagando esse dinheiro, é como se fosse um salário pro empresário. Só que esse salário, ele é de acordo com passageiros. Então, quanto mais passageiro tiver no ônibus, quanto mais passageiro rodar, mais dinheiro o empresário ganha da prefeitura, certo? E esse ano a prefeitura tá pra rever esse contrato, etc. E existe um problema nesse ponto do contrato, que é a questão de que se a prefeitura pagasse pro empresário conforme a distância percorrida dos ônibus, isso ia incentivar o empresário a colocar mais ônibus na rua, a rodar mais, porque ia ter mais distância percorrida e ele ia ganhar mais, certo? E da forma como tá, isso só incentiva, por exemplo, ter ônibus lotado. Porque como é por passageiro, então ele coloca muita gente num ônibus só, e aí ele ganha o máximo de dinheiro possível, sabe? Porque com ônibus só, não vai precisar. Pensa se tiver dois ônibus. Se tiver dois ônibus, vai ter que pagar dois motoristas, dois cobrador, vai ter que pagar manutenção de pneu, de gasolina, de uma porrada de coisa, de dois ônibus. Um ônibus só é metade dos custos que ele tem, já enche todo mundo, ganha uma grana da prefeitura, ganha os 3,50 de todo mundo que vai pagar. Então a forma como o contrato, como a prefeitura contrata essas empresas, é uma forma prejudicial pra gente na medida em que ela incentiva que os ônibus fiquem lotados. E agora nesse ano, a prefeitura, em 2015 e 2016, né, vai abrir um processo de rever esse contrato. E se não rever de uma maneira que seja melhor pra gente, as coisas vão continuar ruins, né? Não adianta colocar a faixa de ônibus ali, colocar coisa pra estudante andar de graça 48 vezes por mês aí, e o ônibus continua lotado, e tem uma série de problemas, né? E a gente está planejando conversar sobre isso da prefeitura, conversar sobre o caos da CPTM, que essa semana agora teve onda de quebra-quebra, teve policial na estação porque o pessoal ficou revoltado que o trem parou. Cai a chuva, o trem para, sabe? Tem de domingo a manutenção, que tem um brother nosso que mora em Pirituba já faz 20 anos, ele nunca viu o trem funcionar de domingo com uma frequência, sabe? Quer dizer, ele mora lá faz mais que 20 anos, mas desde que ele tem uma memória, desde os 10 anos de idade, ele nunca viu o trem funcionar com uma frequência de domingo. Um domingo funciona, depois o outro lá daqui 2 meses, sabe? Agora, todos os domingos, isso é raro. Quer dizer, isso não acontece, inclusive. Enfim, e a gente está planejando fazer essas atividades abertas para trocar ideia com as pessoas. E mais do que trocar ideia, dessas atividades a gente atirar ações. A gente já combinar com o pessoal, quem tiver interessado, quem tiver lá e quiser entrar para atuação na luta por transporte, entendeu? A gente já faz um esquema de, por exemplo, fazer colagem de cartazes, sair para trocar ideia com motoristas e cobradores que estão previstos de demissão. Tá prevendo a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Vereadores já aprovou que não precisa mais ter cobrador nos ônibus de São Paulo. E aí, se são 15 mil ônibus circulando na rua, vai ser 15 mil pessoas demitidas. E aí o prefeito está dizendo que vai reduzir o número da frota, mais ou menos 4 mil ônibus vai sair da frota, porque vão colocar carros maiores, e que isso teoricamente vai otimizar o sistema de transporte. Bom, não se sabe. E inclusive, ouvindo assim, parece que isso não vai otimizar, isso vai deixar pior o sistema de transporte. Pior ainda é a notícia de que se vai ter menos 4 mil ônibus, vai ser menos 4 mil pessoas. Vai ser 4 mil pessoas demitidas, certo? Então a gente tem aí um número de uma previsão de que vai ser 20 mil demissões, sabe? Mais ou menos 20 mil demissões, ou seja, dos 15 mil cobradores que estão circulando e dos 4 mil motoristas que vai ficar sem, menos 4 mil ônibus, né? Menos 4 mil motoristas. Isso é uma coisa ruim, porque se eles não forem reparados, se não tiver emprego para eles depois, eles estão na merda, estão na roça. Que nem o companheiro nosso, que é o motorista demitido, porque ele participou da greve, foi uma demissão política, e ele nem organizou a greve, assim, ele participou porque estava todo mundo participando, uma movimentação que ele achou legítima, que ele acha que tem que se movimentar mesmo, está participando com a gente na luta, luta por transporte, aí faz falas, aparece com a gente para fazer tarefas, e para ele o negócio complicou, assim, sabe? Porque a demissão, assim, quem é que quer ficar desempregado, né? O negócio complica, aperta, entendeu? Tem filho para criar, tem casa para sustentar, essas coisas, é embaçado. Como o senhor vê hoje a situação dos ônibus? Quando o senhor pega algum ônibus, um metrô, um trem, como que o senhor acha? É normal. É normal pro senhor? Você acha que... Eu pego só metrô. Só metrô? Por que o senhor não pega outro transporte? É difícil, eu só pego só metrô. Só metrô mesmo? Então tá bom. Metrô um atrás do outro. E aí o senhor acha que o metrô vale muito mais a pena que o ônibus? Vai. Mas por quê? que corre mais, né? Corre mais, né? E o metrô também, ele vai menos cheio do que o ônibus? Não, o metrô de mais vai cheio. E como é que é? O senhor costuma pegar o metrô muito cheio todos os dias ou não? Não, eu pego uma passagem assim no banco. Entendi. Então tá bom. Obrigado pela palavra do senhor, entendeu? O que o senhor queria falar? Eu quero falar só um negócio aqui pro cara aqui, para mim dar uma orientação pro pessoal que tá na fila. Eu, como cidadão, moro na rua 30 anos aqui na Praça da Lapa, desfeito do shopping. Por que que você pega uma fila para fazer um bilhete único? Se é de 24 postos autorizados, que anuncia aqui dentro. Eu não fico uma fila dessa. Eu pego a noite de sono e venho na fila. Eu sou um cidadão, amanhã eu preciso trabalhar. Eu trabalho em obra, tenho meu pulso quebrado, quebrar a parede. E eu vejo quando o cara faz um negócio disso aí, eu dou maior valor. Aí a polícia chega e fala assim, eu não posso fazer, pode fazer. Tá roubando? Não, vai correr atrás de malandro. Eu curti meu carnaval de rua lá na Pompeia, onde é que vocês viram lá? Isso lá, a avenida todo dia lá, vamos. Eu tava cantando latinha. Mano, gula, a mulher chegava com a latinha cheinha, dava pra mim falar, você quer, você bebe? Eu não sou muito de beber não, mas bebe um pouquinho, eu vou pegar outra, já tá quente. Porque a Pompeia é um lugar de moleque boy, de gente humildo. Eu morei lá mil vezes, ó, Fosse Bovera, Miranda Azevedo, o Pão de Açúcar que fez lá. Eu chego lá, quando eu entro, eu falo, isso aqui é um funcionário meu, hein? Eu tenho maior orgulho de ver os caras playboys da Pompeia. Eu tenho vontade de voltar pra lá, só que é um lugar muito caro. E vocês, Deus abençoa que vocês fazem as coisas. Eu quero dar uma palavra naquele microfone e falar assim, ó.